CDs, o Moral de Clara. E é o Brad. Brad Records. Hoje nos planos dela vai ser bem diferente. Tudo indica que vai ser bem quente. O kit já tá pago com o combo de uísque. Vai ter lança, vai ter bala e também vai ter rachixe. Juntou com as amiguinhas, hoje ela esquece o chifre. Vai esquecer do ex, sentando na minha. Sempre fica, sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, quicando na minha. Sempre fica, quicando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. A NCDs e deu barco divulgações. O Brad tá gravando, gravando pros paredões. Hoje nos planos dela vai ser bem diferente. Tudo indica que vai ser bem quente. O kit já tá pago com um combo de uísque. Vai ter lança, vai ter bala e também vai ter rachixe. Junto com as amiguinhas, hoje ela esquece o chifre. Vai esquecer do ex, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, sentando. Ai, que delícia. Sempre fica, senta, senta, vai. Sempre fica, quicando na minha. Sempre fica, sentando na minha. Sempre fica, senta gostosa, vai assim, ó. Quica, senta, quica, senta, senta, fica. Quica, senta, quica. Ai, que putaria gostosa. É desse jeito que eu gosto. Venha. E é o Brad na pressão. Ai, que tesão.